Eu acho que esse episódio é propício para começar com aquela belíssima música do Cancioneiro Popular. Acabou! Oh, acabou! Acabou! Oh. O mais legal são seus bracinhos, você parece um Muppet. E eu, tão acostumado a ter tudo na mão, tão acostumado a ter sempre razão. Perdi a noção. Lembra que era isso a letra da música? Não. Pois é. O que é que tinha acabado era a vida de mordomia do brother. E essa aqui? Tô nem aí, tô nem aí. Nossa. Pode falar dos seus problemas que eu tô nem aí. Tenho certeza que essa música matou mais que o cigarro em 2004. Puta, sim. Na madrugada... abandonada e eu não atendo o celular, tirando onda, cheia de marra. É legal que você tá lendo, né? Não, eu tô editando o podcast. E essa aqui? Dois gatos pingados fora da lei, ela é a rainha, eu sou o rei. E essa? Chega de bandido pra prender. Que isso? Você... é, Jorge Versilo, a música do Homem-Aranha. Ah, você tá tirando que você não conhece. Conheço, eu já vi Jorge Versilo no hospital que eu trabalhava. De bala perdida pra impedir. Como é que é? Chega, seja em Brasília ou aqui, eu tenho uma ideia. Você na minha teia. Deixa eu ver. Tem espaço na van. Como que é o nome daquele... Esse é o Batata na Boca? Como é que é o nome dele? É o sobrinho do Tim Maia, o... Não, aquele que canta o... É o sobrinho do Tim Maia. Ele é sobrinho do Tim Maia? Não, é que é um bebê... É o... Meu Deus, como é que é o nome daquele cara? É de moto. Não, não é o Ed... Ah. É o Ed Moto que eu tô falando. É um cara normalzinho, cabeçudo, assim. Tipo, que ele canta... Eu não sei do que você tá falando. Você sabe quem é um de cabelinho preto, assim, com uma franjinha, assim. Eu não sei. É um cara aí. E o cara do... If I could, man, I would. I'm going wherever you will go. Way up high and down low. Na hora que essa música, ela tinha um finalzinho todo poético. Eu gosto que ele faz... Run away with... É, mas esse cara canta bem, pô. Ele tem um vozeirão da porra. Sim. É que run não parece. Away with my home. Run away with my soul. Aí faz um. If I could, then I would. Como é que era? Eu gosto de Adrian, do The Calling. Puta Adrian! É, ele tem aquela voz que vem do destino, aquela voz. Esse cara, como é que é o nome dele? É. Não sei. Alguma coisa Band, não é? É! É, puta, qual que é o nome dele? Danny Bentz? Não, eu vou ver. É... Ah, eu queria lembrar, eu sei essas coisas, odeio quando eu não lembro. Calling Alex Band. Alex Band. E a gente nem começou o episódio. Exato. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Seres humanos e robôs. La la la la la la la la. Que escuta outros seres humanos e robôs. La la la la la la la la la. Na internet vai escutar, no botãozinho vai clicar. La la la la la la la la la la la la la la la. Eu sou Fernando Baroni. La la la la la la la la. Não estou acompanhado do Tyrone. Bom Jovem Interessante, lá, lá, lá, lá. Do Tyrone? É, do Bom Jovem Interessante. Nossa, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Alguém vai entender. Ah, tá bom. E tem o Thiago, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tem mais isso não é podcast. Isso não é podcast. Tem mais música de Natal que a gente pode cantar? Então é Natal. Então é Natal. E o ano novo você fez? Você lembra da música do Center Norte do Natal? Lembro, Center Norte. Alegria, segurança, economia e bom gosto pra comprar. Era Natal, isso. É Natal no Center Norte. Papai Noel existe mesmo e mora lá. Center Norte, pum. Pum. Eu lembro que eu fui ver o eu lembrava do Papai Noel existe mesmo e mora lá, acho que ficou gravado na minha cabeça. É, não, mas era todo ano, né? Eu lembrava, eu, quando eu teve o Natal dos Gnomos no Shopping West Plaza, eu fui ver, fiquei com torcicolo, que eu fui descer a escada correndo, que eu vi os gnomos, fiquei empolgado. Eu tinha, acho que uns 9 anos. Que bonito. É, ficou pronto, uma história do passado. Agora a gente tem um quadro aqui, ó. Como nós estamos gravando naquele rolê, de novo voltamos a gravar Flutuando no Tempo. Finalmente, puta que pariu, chega de gravar em cima da hora. Aê! Vamos fazer um quadro aqui que é Thiago conta como foi a CCXP antes da CCXP, porque essa gravação é antes da CCXP. Aê! P! Zanetic. CCXP Zanetic. Como foi? Como foi, Thiago? Igual aos outros anos. Cheio pra caralho, calor pra porra, vende legal. Bastante gente conhecida, muita gente me cobrou do segundo livro e é isso aí. Nossa, isso me pareceu muito, tipo, discurso de jogador de futebol. Ah, foi boa partida, bom resultado. O professor instruiu a gente bem. O professor, é verdade. E eu só quero, eu só tenho uma reclamação que a marmita esse ano do Ariete não tava no jeito, entendeu? A Ariete caprichou mais em 2016. Tem uma coisa curiosa sobre esse ano, que eu tô realmente muito curioso, depois você precisa confirmar pra gente. Você tá muito curioso com uma coisa curiosa. É que é curiosíssimo. É curiosíssimo, sim. Esse ano, o Art Zelen é patrocinado. Pela Itubaína. Pela Itubaína. Eu quero só ver se eu vou ganhar. Nós, artistas do Art Zelen, que não ganhamos nem uma porra no copo d'água gelado. Não. Eu preciso limpar eu o ar. Um copo quente. Não, ganhávamos barras de cereal. Quando? Nossa, monte. Eu, tipo, eu comi tanto barra de cereal que eu fiquei com cutucão. Mas isso não era para o Artisan. Não, era não geral. A promoção da... É, mas a da merda da as promotoras passavam lá. É, entregavam pra gente. Da organização, eu só recebi em 2015 um copo d'água quente. Um. Pra mesa. Pra mesa. Um. Por isso que o Samuel Ságio ainda é todo torto daquele jeito. Sim. Porque a água tinha salmonela. Não, deixa eu, sei lá, cólera. E é por isso que eu tô curioso se vai rolar Itubaína pra galera. Ô, oh, rolar... Podia... As latas... Retro. Imagina se tivesse nas latas de Itubaína temática do Art Zelen. Daí tinha a minha foto na Itubaína. Nossa, aí não. É porque não vale a pena você fazer tão pouco, né? Não, você sorteia três caras. Um deles sou eu. É uma não, minha... Não, vai ser o Balmum... E o Ayrton Marinho. O Simon Beasley. Ô, oh, eu queria uma Itubaína do Simon Beasley. Pra quem não sabe, Simon Beasley é um artista muito legal. O Glenn Fabry, tinha que ser com essa galera, ia ser legal. Nossa, não, vai ser só com a galera que pagou R$2,50 pra ter a mesa dupla. Você não escutou errado, ouvinte. Sim, é. Quando você for... Nós podemos você falar foi, essas né? coisas, né? Pode, né? Não tem problema. Tava no edital lá do negócio. É verdade, é. Ó, quando você que foi... Né, porque já passou. Já passou. Aquelas mesas, tem aquele totem enorme, com isso, o nome da isso. pessoa, um desenho, fudido. Dois pau e meio pra ter aquela porra, dois pau tá? e meio. E é pra duas pessoas no máximo, duas dois quadrinistas, então tipo assim, né? É. Se você tem uma fama grande, como os gêmeos, por exemplo, vale a pena. É, que dois pau e meio você faz na primeira hora, né? Exato. Agora, pra gente, se eu faço dois pau e meio, se eu fizer, eu choro. Ah, a gente fica com o cu na mão de pegar de volta o dinheiro, né? É, então... Mas tem os caras, os gringos são chamados, eles ganham pra vir, né? Tipo, Simon Beasley, Glenn Fredly e tal. E aí eles ganham o totem e tal. Com o totem, porque afinal de contas ele é um convidado ilustre. Eu acho que o Paul Pope vem esse ano de novo, né? Eu acho que sim. É, vem. O Paul Pope diz que é uma gente boa, ele que ele troca uma ideia e tal. É que é muito ele é papal, né? Tem aquela... Ô! Pois não. Vai acabar. Na mesma praça. Vai acabar? Tá falindo o SBT, hoje né? Eu acordei com saudades de você. Eu olhei aquela carta que você me. Não é isso? Era isso. Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan passarinhos, na praça, as pessoas. Ele senta e fala, foi lá que começou o nosso amor. É, não, é beijei aquela foto que você me ofertou. Oh. Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Daí começa o refrão. Aí tem, não, né, tem dos passarinhos e os cambau. Depois que vem a mesma praça do banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual. Mas sou triste porque não tenho você perto de mim. Certo. Eu prefiro o melão. Sabe quem gravou essa música? É o pai do Marcelo... Ronivon também. Ronivon? Querido do Rafael Fernandes. E não é prefiro. É eu quero o melão. Ah, eu quero o melão. Eu quero o melão. Pra quem não sabe o que é Eu Quero Melão, vá atrás de Eu Quero Melão no YouTube e se delicie com a imagem de Lima Duarte. Lima Duarte é tipo pizza. Sempre é bom. Sabe o que eu adoro? que uma vez eu cheguei num lugar, eu não lembro que era uma lanchonete, era um bar, eu não me lembro, mas eu lembro que chegou uma mulher, ou era um cara, não me lembro, mas pelo que eu me lembro era uma mulher, e pediu o de sempre. Aí o cara falou, eu não sei o que você tá falando. É o de sempre, que eu sempre peço, falando, mas eu nunca vi a senhora aqui. Foi maravilhoso! Ela quis mostrar que ela era habituê e não... Descreva a pessoa. Ah, era uma pessoa. Eu não me lembro nem se era homem ou mulher, não lembro do gênero. Ah, tá. Porque às vezes podia ser uma pessoa de idade. Não, não, era nova. Era pessoa nova. E ela tava com Alzheimer. Quer dizer, Alzheimer pode até ser já mais jovem, né? Porra, normalmente é uma tirinha. Pra não, pelo amor de Deus. Vou mexer com o de essas sempre. Coisas, o cara, tipo, liga pro hospício, sabe? É. A gente tá gravando antes, agora vamos entrar na pauta. Será que tem amigo secreto na Panini? Não, né? Nossa, tomara que não. Não, ninguém falou nada, vamos ficar quietinho. Até mesmo porque na publicação disso... Nossa, do um gibi, do reparte. Isso aqui vai pro ar quando? No dia 14? Mais ou menos, é. É, se não foi até lá, não vai ter, não. Se for só a galera do editorial, até... Não. Tipo não. Assim, é até sobrevivo. Eu não faço interação social no trabalho. Nenhuma coisa fora do trabalho. Mas na festa dia 15 você vai ir. Porque é lá. No horário do trabalho. No horário de trabalho. E tem tendinha, eles falaram. Esse é o correto. É a festa de trabalho no horário de trabalho. Concordo. Não me vem com happy hour, não. Enfia o happy hour no cu. HH, como eu sempre falo. Que quando eu ouvi a primeira vez falando sobre HH, eu precisava criar High Hitler. Eu falei, caralho, meu. O que vocês vão fazer? Qualquer bosta fora do trabalho, fora do horário de expediente, eu não participo. Certo. Concordo. Tamo na mesma página. Porque é trabalho. É trabalho. Se fosse bom, quem pagava era eu. É. Apesar que você convive comigo fora do trabalho. Dá trabalho. Porque já convivia antes. É verdade. Né? Calhou da gente trabalhar no mesmo lugar. É, mas tudo bem. Amigo secreto de trabalho, uma bosta. O que mais que é ruim de final do ano? De fim de ano? Ir na 25 de março comprar enfeite de Natal e presente pra família. Mano, aquela ceia obrigatória que tem aquele monte de parede só vê no Natal. O que é pior? A ceia de 24 a 25 ou o almoço do 25? Depende se você pratica o almoço do 25. É, a minha família faz os dois. É um desespero em forma de pessoas. Porque normalmente, assim, famílias que costumam praticar isso, assim, a ceia é mais... Não, a ceia é no Brasil, na verdade. A nossa tradição no Natal, é... No almoço de Natal você vai, tipo, na casa do patriarca, da matriarca. Odeio todos esses negócios. Na verdade, eu odeio o final do ano como um todo. Eu odeio o Natal e odeio o Réveillon. O Réveillon, ainda você pode fugir pra beber. Pra fumar sua maconha, usar sua cocaína, o crack, a droga de sua escolha. Pra quem não fuma maconha, você tá falando de maconha com uma frequência alarmante. Aqui. Ah, Tiagão! Fogo na bomba! Vai lançar um derivado dos livros, né? Com maconha. Nossa, 11 banzas. É, assim, a pessoa consegue ir pra uma festa dos amigos. Lá vem, olha lá. Princípio é parabelo e sativa. Se eu tiver uma filha chamada de Maria Joana. É, os caras são assim. Ah, oh, filha do Marcelo D2, acho que chama Mary Jane. Chama, se eu não me engano. Ele tem uma filha também? Ele tem um moleque, ele né? Ele só se desenvolveu e evoluiu com o filho. É. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Ele só se desenvolveu e evoluiu com o filho, até onde eu sei. Nossa, o Marcelo D2, ele parou em 97, né? Tipo assim, ele tá igual. É igual o Taíde. É, não, o Taíde até antes. Em 85 o Taíde era assim. O Taíde devia ser estudado, que ele tá exatamente igual. É que eles pararam em tudo, não é... Eu acho que o Taíde... Ele sofre do mesmo efeito. A barba não cresce, o cabelo não cresce. Ele é tipo uma coisa cristalizada em movimento, sabe? Assim. É em tudo que eles fazem. Nas atitudes, no que eles produzem, no que eles criam. Como é que era aquela música? Eles estão na mesma bolha temporal que engoliu o Santo André. Santo André, cidade do grande ABC paulista. Nenhum dos dois vive numa bolha temporal nos anos 90. Tá em que ano? 94? Por aí. Travou. Chega no 96, que era aquela marca 96, né? Uh-huh, que era sim, tudo junto. Aí reseta pra 90 e fica nessa. Porque eu imagino Santo André como se fosse aquela série de sucesso da TV Cultura, Confissões de Adolescente. Caralho, é muito parecido. Então... Você não tá muito errado, não. Nossa, eu gostava dessa série, eu gostava mesmo. É bem aquilo. E daí a classe média alta é tipo Mundo da Lua. Ah, tá. É a parte chique lá de Santo André. É. Certo. Eu falo como se eu desconhecesse. Eu já fui muito pra Santo André, eu conheço. Você foi no Festival de Quadrinhos Santo André? Não foi, né? Que era na faculdade. Não, não foi. Não. Não, não foi. Que foi na UFABC. É mó legal aquela faculdade. É porque ela é nova, né? Ela parece coisa do Dawson's Creek, assim, sabe? Ela é essas nova. Coisas. É mó chique. É que acho que tinha dinheiro. Quando falaram, vamos fazer uma faculdade. Quem construiu foi o Collor, né? Assim, vamos construir uma faculdade federal na BC pensando numa USP, tá ligado? Chegaram lá o tamanho, o terreno disponível era um 20 avos do. Aí fizeram pra cima, né? Que é um prédio, USP, né? Aí tinha toda aquela grana pra fazer o bagulho. Tá ligado? É. Nossa, a USP é grande, hein? Nossa. Fui lá recentemente pra feira do livro da USP, uhum. Festa do livro, que eles chamam agora, né? Feira. Eu não sei se um dia foi feira, é festa do livro. Eu acho que era feira da USP, sim. Acho que as whatever. Pessoas chamavam de feira da USP. Ah. É, e... Caralho, como é grande. Não é muito grande. Fazia muitos anos que eu não ia nessa feira. Eu lembro que a última vez eu andei pra cacete. E sim. Até chegar no ponto de ônibus. E pegar um ônibus que demorou pra cacete pra eu ir embora. Mas... É que você não sabe andar no rolê. Puta merda. Não, eu atravessei pelos prédios quando eu vi. Ah, você foi longe. Você falou... fiz uma linha reta. Eu não vou fazer uma curva, eu vou reto. Eu fiz uma linha reta. E mesmo assim foi longe pra caralho. A última vez que eu fui no Museu do Crime. Tinha um Museu do Crime, não sei se ainda tem. Era bacana. Sei. É bem na entrada, assim, é bem perto da entrada. Qual das entradas? A da frente. Então é Natal. Olha, isso foi bacana, hein? Daí todo ano vai ter a propaganda do Papai Noel tatuado, que é o do Shopping Santa Cruz. Sério? É o Papai Noel tatuado, que o cara é todo tatuadão. Aí todo ano tem a matéria em algum jornal, normalmente o jornal Hoje, que Sandra Nenberg vai apresentar a matéria sobre o curso do Papai Noel, vai falar de quanto eles ganham, certo? Vai ter isso. Que mais que tem no Natal? É a época que os anões mais recebem propostas de trabalho. Sim. Em português, porque em inglês você fala midget, é errado. Eles falam little people. Ou dwarf. Dwarf é errado também. Tem os que preferem. É. E em português? Midget é sempre ofensivo. É ofensivo, é. Em português só tem anão. Só tem anão, né? Não tem problema. Você fala o quê? Gentinha? Gentinha. Justamente, eu ia falar o equivalente a isso, porque... Não dá, né? Little people é pessoinha. Né? Que mais? Não se misture com essa gentinha. Que bosta. Anão. Que mais que inclusive tem? Inclusive tem aquele anão famoso da internet, que ele era famoso na época dos probloggers, que era o do anão. Nossa, não, eu não faço a mínima ideia. Era um anão que tinha um site de humor chamado Anão. Na época que o Cid começou a ficar relevante com o Não Salvo. Sei. Que você teve aquela bolha de sites de humor na internet. É. Aí tinha um anão do anão. Ah, não. Entendi. Eu queria ter um amigo anão. Eu também queria. Quer dizer... Eu não ia conseguir ver ele nesse período do ano que ele ia estar cheio de trampo. É, porque pra mim não importa se a pessoa era anão. Se a pessoa é legal, tudo bem. Que mais? Eu não queria ter um amigo anão ano. Eu queria ter um amigo anão legal. Óbvio, né? Só quero ter amigos legais. Apesar que, né, eu ando com você. As intrigas do final do ano, meu amor, eu chego lá. Isso é carnaval. Mas vai chegar longe. O carnaval chega logo. Carnaval é quando a gente volta a fazer podcast, olha só. Não, nós vamos voltar em janeiro. E ano passado a gente fez isso, né? Foi depois do carnaval. A gente deu um tempo longo. Podia dar de novo. Não, não. Não. A gente tá emplacando, relaxa. O que mais no final do ano? Vamos lá, vamos destilar o veneno no final do ano. Panetone, que tá desde setembro vendendo. Nossa, e que é caro pra caralho. Panetone tá R$18, R$19, velho. Um panetone do tamanho normal, não é nem do grande. Creio eu que panetone tá sendo vendido a preço de ouro. Cara, tá muito caro. Aumenta o preço do ouro, aumenta o preço do panetone. Grama do ouro, vamos ver quanto custa. Então, dá pra comprar um panetone. Grama do ouro. Vamos lá, cotação agora, em tempo real. Ouro hoje, cotação, valor e preço. Uma grama vale R$131,95. Um grama. Eu acho que um grama. Não é o preço do ouro. Mas é quase. Tá caro. Mas, ó, é foda, porque panetone é uma coisa que eu tenho muito, muito gosto pro panetone. Eu adoro panetone, panetone Mas é uma delícia. Mas esse é o problema do fim de ano. No fim de ano ele é caro. Chegou janeiro... Baratão, mano. Você vai lá no metrô República, sabe? Tem aqueles balducos lá. Os metrô grande que tem... 2 por 10. Porra! Nossa, eu como panetone até meu cu fazer bico. Essa expressão é maravilhosa. Eu gosto de falar ela porque toda vez você tem a mesma reação, a mesma expressão facial, mesma linguagem corporal. Imagina você comer até o cu fazer bico. Aquele que dia não cabe mais nada em você. Aquele dia na feijoada do pratão foi lá quase, do da Panini, você quase ficou nisso. Foi quase. Você até tirou foto, Tom. Eu suei. Não, você suava, eu via saindo os pedaços da farofa, assim, saindo dos seus poros. E Natal é a época de cu fazer bico. É a época de comer que nem um louco mesmo, verdade. Comidas, vamos ver se bate aqui o cardápio das nossas famílias. Vamos lá. O arroz, com passas assim, ou sem? Minha família não tem uma ceia de Natal faz mais ou menos uns 10 anos. Desde que meu avô morreu, ninguém mais faz questão. Maravilha. Acho ótimo. Acho ótimo também. Ó, porque tem o tender, pernil às vezes... É, tender, porque você sempre tinha um filho da puta falar, ah, oh, eu queria o tender, meu. Mas o tender é uma... Cadê gostoso? A bolinha do tender, meu? O tender bolinha. Tender com abacaxi. Nossa, então, esses negócios aí e não funcionam. E os cravos. É, coloca uns cravos. Ninguém coloca cravo, é só na embalagem. Eu gosto de cravo. Mas se puder. Você não come beijinho? Não, eu não gosto de beijinho. Porque tem cravo. A massa branca não me agrada também. De coco. O coco, sim. A massa... A massa, não. Entendi. É, ela é de condensado, né, praticamente. Mas eu entendo. Eu concordo. Aí tem o Chester. Gosto do Chester quando você presta atenção no nome. Que é o peitudo. Mas assim, ou é Chester, ou é peru, ou é pernil. Não. Pernil pode existir em conjunto com os outros mas dois. Mas normalmente você escolhe um dos três. Mas o peru... O astro da ceia. É, o astro da ceia normalmente é o peru. Eu prefiro o Chester. Na verdade, o meu favorito se chama Brewster. Que é da... Brewster. Da, tipo, da Seara, assim, sabe? Punk Brewster. Punk Brewster. Não. Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Brewster. Mas eu gosto desses frangão. Ah, cara, Fiesta. Isso foi incrível, gente. Oh, sabe que eu gosto do peru? Aquele negócio que faz... Pim! Ah, sim, o termostato, né? Termostato. Aí tem o presépio. Ah, nunca teve em casa. Nunca teve. Assim, a minha família é espírita. É, a minha também, mas minha mãe é... Minha avó era mega, tipo, cristã, no católica, máximo, porém espírita. No máximo rolava um Jesus. O menino Jesus. Não. O Jesus na casa, assim, sabe? Uma foto. É, você bota um cara morto. Porque Jesus é. Tem os rolês espírita também. Espírita pega assim, os rolês junto, assim. É só os judeus que não gostam de Jesus. O resto das religiões com base católica cristã aceitam. Apesar de Jesus, era judeu. Era o que tinha na época, né? É, ou você era isso. Ou você era muçulmano. É. Não era muçulmano, não. Isso veio antes ou depois? Não, o muçulmano veio antes, só que aí a questão é que, tipo... É, o cristianismo veio depois, é uma das mais novas. Só que a questão é que a religião... Tô pensando nisso. Judeu é antigo pra caralho. Então, mas qual veio antes? Judaísmo, acho. Mas já tinha muçulmano. Se bem que deve ser... Já. Tô perdido, né? Já. Fogo na bomba! Nossa, eu sempre odiei essa música. As suas referências de drogas são as piores, velho. É, como é que será? Você tem 15 anos quando você fala de droga. Como é que será que a droga de hoje em dia deve ser tipo assim, ó? Não sei, mas ninguém fala desse jeito quando vai falar. Deve ser tipo, baby, maconha. Essa também é antiga, né? Tipo, porque Justin Bieber tinha 15 anos. Você ganhou 25 anos agora. Você tá fazendo a soma? Daqui a pouco eu viro Papai Noel, porque também é uma coisa que eu ouço bastante. Quando fica mais velho com a sua barba, aí fica branca. Não, sua barba tem que ser 5 vezes maior que a da galera. 10, 12, 15 vezes maior. Tem que ser cheia, pra começo de conversa. É verdade. Eu curto os Papai Noel truzão, que é os tiozinhos. O de barba mesmo. Que tem barba. E eu gosto do tiozão, que é aquele que vive o ano inteiro no boteco, gastando o dinheiro que ganhou no Natal. Que ganha bem, né? Como diz a matéria da Sandrenberg todo ano no jornal hoje. Os ganhos são de 2 mil a 25 mil reais, dependendo do shopping. Então, tem os teus de loja de sapato. Confundido você é, né? É. Tem aqueles Papai Noel com aquelas bárbaras de. Aquelas barbas de fibra, né? Sim, é horrível. É horrível, coitados. Você já teve parente que se vestiu de Papai Noel? Já. Já? Já é horrível, coitados. Primeiro que eu vesti de Papai Noel nessa época, a pior coisa, que o Brasil é quente. Sim. E a pior época do ano. É engraçado que você queria, você aprende Papai Noel, neve, desce pela chaminé. Os meus pais falavam que ele ficava pequenininho, entrava pela fechadura da, Olha que belo storytelling. É. Porque faz mais sentido, porque aí não tem chaminé. Os presentes iam embora. Não, o meu, a minha mãe trancava a gente na cozinha, daí ficava lá, acho que era meu tio, meu pai, não lembro, colocava os presentes. A gente, olha os presentes, mano, ganhei um presente! Era eu falando pequeno. É, meus pais, eles se davam um trabalho de colocar... O Vitinho veio ver. Vitinho! Ele veio ver que merda tá acontecendo. E foi embora agora. Ele já checou e já foi. É, os meus pais, eles se davam um trabalho de esperar a gente dormir. E colocar aqui. Ah, se faziam tipo americano, né? Ou acordar. Eu acordava cedo pra caralho e colocava. Sei aí lá. Colocava a música. Coisas boas de fim de ano. Esquecendo. Sendo de mim. Qual é o seu favorito? Um ou dois? Dois. Então, o dois, quando a gente é moleque, é mais legal. Mas o primeiro é o melhor filme. Tem até o John Candy. Foda-se. Falecido. Mas o 2, ele tá em Nova York, ele vai na loja de brinquedo, aquela loja, todo mundo quer ir. É do caralho. Ele tem o Tim Curry. Uma casa destruída que não tem problema de fuder mais ainda pra fazer um plano muito megalomaníaco. É muito bom. E aí não tem o Homem da Neve e tem a Mulher das Pombas. Tem o Tim Curry, que era assustador na época, com o It, com sendo Pennywise. É, o Pennywise é até mais antigo. Eu gosto que ele faz... 94. 94 não é não, é antes, pô. Não é, 92. 92, 91. Sei lá. Acho que é 90. Quando ele faz o sorriso, assim, né? Coloca a imagem do Grinch, assim, é igualzinho. Cara, eu gosto da dublagem desse filme. Ah, sim. Porque tem cenas muito memoráveis, assim, dubladas. Que é uma hora que ele coloca o Anjos Sujos e Malvados pra passar na TV, que ele quer fugir do hotel. É. Da galera lá, ele fala, diga que me ama, não sei o que lá, se não te enche de bala. Né? É. Eu te amo. Sai daqui, seu porco, seu vagabundo. Feliz Natal, seu porco imundo. Aí e um Feliz Curry, Ano Novo assim. Também. É, o Tim Curry se joga no chão. Assim. É, que ele fala, tem que falar que me ama e tal, daí ele fala uma vez, fale como se você... speak like a minute, né? É. Ele pega e olha pros outros e... eu te amo. É muito estúpido, é muito idiota. Bom. Qual dos bandidos molhados? Não, eles são os bandidos grudentos, né? No segundo, sim. É. Qual é o seu favorito? O Joe Pesci. Não. É, o pior conta é mais legal mesmo, mas o Joe Pesci é mais ator. Foi ele, ele mordeu, né? A gente falou até aqui, há ele pouco é tempo, acho que uns 3 episódios. De 90. It. Falei? Eu sou muito bom pra essas coisas. Que era o Marv, era o Joe Pesci, não era? Eu acho que o Marv era o outro. Não tenho certeza. Sei. Eu lembro que tinha um Marv, é verdade. Era Kevin McAllister o nome do... Sim, sim. É a família McAllister. É a família McAllister. Que eu lembro que no segundo eles escaparam da prisão. Que eu preciso... Eu vou limpar o ar, eu vou ter que falar uma coisa que tá assim, o um elefante na sala, eu preciso endereçar. A mãe deles era a MILF. Ah, eu tô achando bonita até hoje. Sério? Nossa, achava ela linda. Nossa. A mãe do Kevin McAllister. A Catherine O'Hara. É o nome da atriz? É. Eu achava ela bonitona. O Marv era o Daniel Stern. O Joe Pesci era o Harry. Ah, tá. Era Harry Marv. Eu gostava do Marv. Marv era muito bom e ele tinha os piores acidentes do filme. Ou oh, tem uma cena que é tão aflitiva que ele coloca o prego com Nossa. Piche na escada e ele pisa e mostra assim o pé dele entrando assim. Uhum. E faz até o barulhinho. Ai, que horror. Nossa, é horrível, meu. Nossa. Outro filme de Natal que é muito bom, qual que é? Duro de Matar. Oh, oh, oh, oh. Ho, ho, ho, now I have a machine gun. Yippee-ki-yay, motherfucker. Nossa, mas Duro de Matar não é só o melhor filme de Natal, não é só o melhor filme de feriado, não é só o melhor filme com a dublagem boa da Globo, é um dos melhores filmes da história da humanidade. Os melhores vilões. Porra, Hans Gruber. Hans Gruber, que não só é um vilão, como é um ícone moderno dos engravatados. Eu pensei que esse era o cara do... O pai do Charlie Sheen. O Michael Douglas? É, no Wall Street. Nossa, com certeza, Wall Street mudou, né? O filme mudou o panorama de Wall Street mesmo, né? Porque os caras começaram a foi a mesma coisa que o Tropa de Elite fez aqui, que deu errado. Aconteceu com o Wall Street lá. Os caras começaram a querer ver investidores porque romantizou aquilo e eles achavam lindo. Sendo que, na verdade, era uma crítica, né? É. O Hans Gruber. Alan Rickman. Como é que... Grande Alan Rickman. Como é que ele chama? Mr. Potter. Como é que ele fala? Cowboy. Ele fala com ele no... Eu gosto quando eles se encontram no meio do filme, né? Aí ele... Oh my God, don't kill me. Ele muda até o jeito de falar. É muito foda. Ele faz sotaque americano. Muda tudo. Aí ele pede um cigarro. Eles ficam fumando. É. O John McClane tá... É a época que se fumava em filmes. Olha só. Ah, porra, olha como é velho. Conta quanto cigarro que o John McClane fuma. Cara, tem um vídeo muito bom. Cara. Tem uma hora que ele fica sem cigarro, que ele pega do cara que morreu. É verdade. Ele mata o cara preso na corrente, pega o cigarro do cara e acende. E ele dá um trago gostoso. E fala, porra, quero fumar quando eu crescer. E aconteceu mesmo. Fala, desculpa. Foi o John McClane que interferiu. Oh, mas ó, é tão bem feito o roteiro de Duro de Matar que dá até gosto. Que o cara fala lá no começo, fala, ó, tira o sapato depois que sair do avião pra evitar trombose e tal, não sei o quê. Aí ele vai e tira na festa. Daí começa aquela porcaria toda. E o cara, aquele nojentão que é o que, é o que trabalha nossa, com a mulher. Nossa, o cocainô, mano. Aí o cara chega lá, vai falar com o Hans Gruber, bota o pé na mesa, pede uma Coca-Cola. Nossa, é um escroto, velho. Nossa, é o cara dos anos 80 nojento de filme. Ghostbusters tem um, todo filme tem um. Nossa, que horror. Por que você lembrou disso? Nossa, mas é muito bom aquele personagem. E ele se fode, né? Se fode bonito. Eu gosto do cara que é o hacker do carro, que é o que vai no furgão. Dos bandidos. Ele fica... Eu adoro o hacker dos anos 80, né? Que é umas telas com um monte de... Tela preta com letra verde e os caras digitando, assim. Parece muito tecnológico. Os caras nem se preocupavam em fazer nada que fosse. Era só o cara digitando um monte de letra e símbolo. Eu perdi totalmente o fio da meada com aquele corte. Eu não lembro o que eu ia falar e eu não consigo lembrar de mais nada pra falar. Foi assim, brutal. Caralho, eu matei você. Tchau, gente. Não, não vai desligar agora. Tô de cueca. Ah, é. O Barão está de cueca, meia e camiseta de astronauta. É. Seria legal se fosse cara de gatinho, igual o Vitinho. Tá quente. Tá quente. Porque é Natal. Natal é quente nessa porra. Natal no hemisfério sul é o inferno. Onde você vai? Você vai pegar o elevador? Não, vou pegar o elevador, vou pro inferno. Nossa, ele vai tirar a camisa, ele tá de cueca, meia. Tira a meia, né, imbecil? Eu tirei já. É tipo um strip poker, tá virando assim. Stripcast. Ah. Nossa senhora. Então, e é legal que você tá da barriga pra cima, você tá nu. É o Jason Biggs. Jason Biggs após transar com a torta em American Pie. Nossa, esses filmes dessa época eram muito errados com as mulheres, né? Era um filme de Natal? Não. Então vamos voltar para Natal. Era de fim de ano? Existe algum... verão. Filmes de verão americanos podem ser considerados filmes de fim de ano no Brasil? Porque se passam no verão? Pô, deveria, né? O Natal nosso deveria ser comemorado no inverno, né? É a Saturnália, né? O nosso Natal devia ser tipo um carnavalzão. Você quer saber uma coisa que é uma percepção errada que os fãs de Big Bang Theory adoram vomitar na internet errado? Que no Big Bang Theory eles comemoram o dia de Isaac Newton como se fosse dia 25 de dezembro. Na verdade, existe uma linha de pensamento que Isaac Newton nasceu em 25 de dezembro. Na verdade, o mais próximo deve ser 6 de janeiro. Ok? Tem uma data de nascimento da porra do Isaac Newton? Ah, porque não tinha certidão de nascimento naquela época. Caraca! Não quero saber nem o que era a gravidade. Viu? Como é que eles falavam? Ah, a gravidade da situação. Parte sua, existia um ponto do seu ser que queria rir do que eu falei. Aí ele, a maior parte, é tipo como se fosse 80 contra 20, sabe? Não, é muito ruim, é muito ruim. Não, mas é engraçado, deixa eu rir. Eles tomaram conta e prenderam eles. É o contrário de como funciona o cérebro do Ayrton. Ah, o Ayrton é um caso à parte. Ayrton, Feliz Natal pra você. Ayrton é sempre qualquer coisa que tem a chance de ser engraçado, o cérebro dele faz... Pois cobre é. Tudo. Cobre tudo. Agora vamos lá. Vamos falar vamos sobre... Lá. Nascimento de Cristo, Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu não. Não vieram três reis dar coisas pra ele. Que eu já recomendei. Não, não. Eu já comentei que eu tenho raiva dos três reis magos. Nossa, ficou uma... Eu lembro que na Turma da Mônica tinha uma historinha que tinha os três reis magros. Isso é bom, gostei. Ó, vamos lá. De novo, eu vou repetir. Acho que é o terceiro ano consecutivo em época de Natal que eu gravo um podcast e falo sobre isso, mas... É o terceiro Natal, sim. Ó, um dá ouro, o outro dá incenso e o outro dá mirra. Esse que dá mirra tinha que ser expulso da choupana. Choupana não, como é que era o nome do negócio lá? Estábulo. É. Aí ficava os bichinhos fazendo... Manjedoura. Manjedoura. Você tá muito manjedouro. Tá manjando, hein? Mas por que você tem tanta raiva com o cara de mirra? É porque o outro já trouxe incenso. O incenso já tá feito com mirra. A mirra serve pra fazer incenso. Você vende ou troca por mais incenso. O que seriam os presentes se os reis... Se o menino Jesus ia nascer agora, nesse Natal? Quais seriam os três presentes? Sendo que um deve ser... Um fidget spinner. Certo. Um pouco datado, mas um ok. Um iPhone 4. Não, um iPhone X. Ah, eu errei. Eu pensei no... É o 6, 7, né? 8, 8, 8. 8. Um iPhone 8. 8. E o outro ia trazer uma placa de iPhone. Que serve pra fazer o iPhone. Só que sem o resto do iPhone. Ah, o outro ia trazer um rolamento que entra no fidget. Uma caixa de rolamento. É. E na verdade, pra quem não sabe, certo seria mais ou menos que Jesus teria nascido mais ou menos, por segundo estudiosos, em março. Ele seria ariano. Ele não seria capricorniano. É que era do cordeiro, não é? Ah, eu não faço ideia dessas coisas. Esse negócio era de aquário... Age of Aquarius. Tem um bagulho assim, não tem? Que não sei. Ele é, esse bagulho de ser ariano até faz sentido, porque é o bode louco, é a época do bode. Um bagulho assim. Não me lembro, não me recordo. Bom, foda-se. Você lembra o importante é que dia 25 de dezembro é a data do solstício de inverno no hemisfério norte, e precisavam juntar todas as celebrações de feriados pagãos, junto com o crescente e abundante popularidade do cristianismo, invadindo as casas como funk, naquela época. Sim. E aí, bota que esse cara nasceu aí no solstício. Pois é, que era, na verdade, a Saturnália. Pum! Saturnália daria um nome muito bom de casa noturna. É verdade. Ou festa, sabe? Hoje tem Saturnália no Lab. Open Bar. Saturnália no Beco 203. Agora chegou um novo segmento, hein? Chegou agora, viu? Oh, recebi aqui da produção. Vamos lá. Vamos adivinhar como é o Natal de Bruno De Luca. Como é o Natal... Por que se importa tanto com o Bruno De Luca, velho? Eu nunca falei do Bruno De Luca aqui. Por que se importa tanto? A ponto de fazer um quadro com ele, vocês importam demais com o Bruno De Luca. Eu queria fazer a turma do Apaguinho com o Bruno De Luca. Deixa eu olhar pra cara do Bruno. Honestamente, eu queria que o Bruno De Luca se fudesse. Eu não gosto do Bruno De Luca. Nossa, eu olhei pra cara dele de novo. O Bruno De Luca seria você se tivesse dado errado. Nossa, sim. Puta, você é o Bruno De Luca que deu mais ou menos certo. Tem um primo meu que é muito Bruno De Luca. Nossa, você não fala com ele mais, né? Tipo não. Assim, você é família... fraturada por causa do Bruno De Luquismo que ele pegou, né? Ah, ele era do Fera Ferida, menininho gordo. Nossa, ele fez Fera Ferida? Ele era o Wilson. Até no lixão nasce flor aí, ó. Alguma coisa de bom ele fez na vida, né? Ele era criança, não vale. Não conta, né? É verdade. Você lembra dessa criança maldita? Era Bruno De Luca. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu lembro. Nossa, moleque típico dos anos 90, né? Início dos anos 90. Moleque que apanhava na escola, né? Era esse. Parece você quando pequeno. É, depois que engordei, eu fiquei assim. Você tinha esse cabelo? Não. Ai, meu Deus, olha, você se livrou. Felizmente, não. Mas Bruno De Luca e o André Marques? André Marques fez malhação. Mano, o Natal do André Marques deve ser uma esbórnia. Sim, sim. Essa é assim, ó, viva Baco, vamos comemorar o Natal. Ele deve ser tipo o Charlie Sheen, só que com menos... grana. DST. Com bem menos dinheiro pra fazer... Nossa, é que ele é convidado de alguém numa esbórnia fodida, entendeu? E ele vira DJ. O Charlie Sheen é o cara que faz a esbórnia. Vamos fazer agora um recap do ano. O que foi legal esse ano? Puta, não sei. O que aconteceu esse ano? De qualquer coisa. Eu consegui coisa. Um emprego bom. Também. Boa. Nós dois... Aí, consegui ó. Consegui um emprego bom. Aí, tamo trabalhando. Isso até a gente conseguiu legal. Vitória. Não, mas pode ser no geral. Pode ser um meme que você achou divertido. Eu mandei o quadrinista se fuder. Ah, é. Teve briga... Pra quem não sabe, teve uma briga que envolveu todos os quadrinistas nacionais e o Baroni foi quem causou. Foi o causador de uma treta. Exato. É... Bacana, bacana. Gosto. O que mais? Será que aumentou o número de downloads? Acho que não, né? Acho que não. O que mais aconteceu esse ano? Esse ano de legal. O Papa não morreu. O Papa não morreu. É, ninguém da monarquia morreu. Estados Unidos não acabou, apesar de Donald Trump estar lá. Pois é. Mas ficou feio o negócio. Teve um filme legal? Ah, teve a Hollywood abrindo as portas do assédio, né? Tipo, todo mundo, todo dia. Isso, bacana, legal. Tem que vir a público mesmo e ferrar tudo com esses caras safados. Eu vou colar na internet. O que aconteceu em 2017? Vamos fazer a retrospectiva. Deu certo aí? Plantão. Eu tô procurando, eu achei um site que é 2017 no Brasil. Certo. Tem o do BuzzFeed, vamos lá, né? A do BuzzFeed deve ser. Ah, lacrou meu cu, lacrou. É, o ano da lacração. Sabe o que eu odeio? A lacração. Gosto de as pessoas colocarem algumas pessoas no lugar delas, mas a lacração virou um vício das pessoas, né? Vamos tudo lá. É militou, lacrou. Ah, tem a presença do Temer. Ah, é verdade, teve o Temer, que acabou com o Brasil. Teve um surto de febre amarela. Tem, é verdade, voltou, né? É, rebeliões e presídios, só de Brasil, tá? Todo ano tem, né? Ah, o Ike Batista foi preso. Ah, é verdade, carequinha. É, o Sérgio Cabral foi preso. Também. É, o Edson Fachin vira o relator do Lava Jato depois que matam o Teori, né? Ah, é verdade, teve isso. Teve o caso... Tivemos mataram o Teori, velho. Mataram. Tivemos a prova suprema de que a Aécio Neves é blindado e com todas as formas possíveis de blindagem do mundo. Ele tem um terno de cocaína que deixa ele... Não, se você tacar uma bomba atômica no Aécio, não acontece nada. Destrói todos os arredores e ele fica flutuando, ele tipo o Dr. Manhattan. Assim. Hã? Na verdade, ele é Thomas o Tom Falante, o ser da quinta dimensão. É. Ah, teve aquela treta no Espírito Santo, tensa pra cacete, da polícia. Não, aquilo foi foda. As pessoas estavam saqueando, as pessoas tudo saqueando as lojas lá, então foi foda. A Portela ganhou o título do Carnaval do Rio. Grande Portela, parabéns, é saudosa. 33 Portela. Anos você ganhar. 32 anos, olha, eu tinha dois anos. Tinha um ano. Tem a Operação Carne Fraca, que deu a merda da JBS, que deu toda a merda do... Que quase maculou o nome de Tony O. Ramos. quase fodeu... O Temer e o Aécio. E foi a prova de que não fode foi, nada, foi né? Foi o paletó de coca do Aécio que resolveu tudo. É tão foda que protegeu até o Temer. Porra. Ah, teve a greve geral. Uhum. Isso foi legal. Gostei da greve. A greve geral foi bacana. Eu fiquei em casa. Eu também. Não, o seu chefe passou pra te buscar, lembra? Não, não. Lembra que você falou comigo? Teve dois dias. Não, teve dois dias. Na que foi a mais fodida, não fui não. Minha chefe. Era a minha chefe. O que mais? Teve dois dias próximos, né? O Moura condenou o Lula. É. Tem algum hit? Várias bandas gravaram essa música. R$1.500 os ingressos pra ver o Lollapalooza de um monte de banda fazendo. Lollapalooza, foi boa. Ó, pessoas que morreram em janeiro. Em janeiro. Só. Vamos nos limitar a janeiro. Teve o Toninho Mendes. Certo. Caralho, eu preciso praticar antes das coisas, né? Tipo, eu devia ter separado antes. Deveria, né? Ah, que a gente pensou agora, né? É. Nós somos tipo o Sérgio e o Chapelin. Chapelin. Chapeleta. Já, ninguém pensou em falar de Sérgio Chapolin. Sabe que eu tava me achando... Belchior morreu. Belchior morreu, é verdade. Sabe o que eu tava pensando antes? Vou falar assim o resto do... Não, pelo amor de Deus. Assim? Não. Kid Vinil morreu. Você sabe que você parece o Cookie Monster, não parece o Belchior? O Kid Vinil morreu. Ah, o Kid Vinil, é verdade. A internet musical brasileira, né? Spotify brasileira era ele, né? Deixa eu passar mais rápido, porque tem muita gente... Tem algum astro eu não acho importante, do cinema então. Da sétima arte. Com certeza. Né? Principalmente no começo do ano. Eu lembro que no começo do ano todo mundo falando, porra, achando que 2016 tinha sido osso. Não, mas esse ano foi menos pior. Ano passado foi animal. É porque parou antes também. É. Foi o começo do ano, teve a Carrie Fisher. Foi no final do ano passado, não foi? Foi. Eu acho que foi em dezembro, mais ou menos. Não, eu não me lembro. Eu acho que foi no final do ano passado. Foi 2016. People Who Died in the 2017. É, pronto. John Hurt. Ah, é, John Hurt, o homem que nasceu em uma carvoaria. Roger Moore. Roger Moore, é verdade. Hugh Hefner. O dono da Playboy, o anterior foi o 007. Vou contextualizando pra quem não sabe. Assim, o Fats Domino. Quem é esse? Músico da Motown. Ah, da Motown. Chuck Berry. Puta, Chuck Berry, é verdade, foi esse ano. Bill Paxton. Puta merda, essa das que também me doeu, eu gostava dele pra caralho. O Miguel Ferrer. Grande coadjuvante de todos os filmes do mundo de Hollywood, principalmente dos anos 90. Cadê? Ah, puta, ele era uma foda. Ah, é verdade. Ai, meu Deus. É coisa tristeza, viu? Quem mais? Adam West. Adam West. Jerry Lewis. Quem não sabe, o Batman, né? Batman da série antiga. Jerry Lewis. Que não nunca fui muito fã, pra ser sincero. Nada contra. Mas morreu. Morreu. Não, é uma perda grande pro humor e tal, mas... Acho que a galera famosa foi... É, mas a Carrie Fisher foi no final do ano. Porque as pessoas até falando, nossa, 2016... Ela morreu, tipo, dia 28 de dezembro. Foi uma coisa assim. É, a mãe dela morreu no começo do ano. Então. A mãe dela morreu, tipo, um dia depois. Foi bem perto. Não, foi na mesma semana. Certeza. Foi na mesma semana. Foi uma coisa horrível isso. Caralho. Aí. Não, 2016 foi mais pesado nesse sentido. É verdade. Não, que 2017 tenha sido também um ano fácil, não. 2016 teve o Bowie também, né? Bowie e Alan Rickman num espaço de uma semana. Verdade. Tipo assim, você fode os dois lá de uma vez só. Música e cinema, e cinema total. 2017 na música brasileira. Ah, moleque! Agora vai, hein? Nós tivemos a consagração de Pabllo Vittar. Vai passar mal. Quem vai passar mal? É o nome da música. Ah, tá certo. Não sei qual que é. Foi no comecinho de janeiro. 2017. Teve o cara que ficou feliz, né? Eu vi. Teve as músicas da Maiara e Maraíza, né? Maiara e Maraíza também consagradíssimas esse ano. Top da balada total. Jovens tomando suas catuabas. Outra coisa consagrada em 2017, depois de 2016, em plena ascensão, 2017 foi a consagração da catuaba para os jovens. A descoberta dos Centennials, que eu não sabia que existia. Teve o Despacito. Despacito. É a música do ano, né? Na verdade. Teve Pabllo Vittar com a Anitta, com o Major Lazer, né? É, com a... Na Sua Cara. Na Sua Cara. Na Sua Cara. No cinema, nosso... Chester Bennington. Chester Bennington se suicidou, né, rapaz? O outro brother do Audioslave. Ah, é. Foi o Chris Cornell. Foi esse ano? Foi ele e o Chester em, sei lá, um mês. É. Os dois se mataram. Duas vozes muito bonitas do rock. Goste ou não de Linkin Park. Tom Petty morreu. Ah, é. O Tom Petty morreu não faz muito tempo. Faz tipo uns dois meses, um mês e meio. 2 de outubro. É, eu me lembro. Caralho. Pô, umas coisas que eu nem presto mais atenção. Ah, mas Tom Petty nunca emplacou no Brasil, por assim dizer, vai. O Greg Allman, do Allman Brothers. Morreu. É mesmo? Esse eu não sabia nem que tinha morrido. Pois é. Você viu? Agora, esse ano nós tivemos a outra morte, a do universo cinematográfico da DC. Nossa, mas foi com uma pá de cal, né? Foi. Não foi só, tipo, tadinho, era tão jovem. Foi tipo, mano, enterra logo antes que acorde. Antes que acorde, é. Meu. O universo dark da Universal também. É, na verdade, assim, a morte que nós vimos esse ano foi a morte de universo compartilhado cinematográfico. Todo mundo percebeu que não é assim que se faz. O Superman morreu, ele falou, eu vou levar vocês tudo junto. É. A DC lá, o Liga da Justiça, ele não vai passar a bilheteria de Doutor Estranho. Um personagem classe Doutor Estranho. É nem D. Liga da Justiça não vai passar a bilheteria de Doutor Estranho. Doutor Estranho, meu. Doutor, o Estranho. Doutor, eu não me engano. Será que o Silvio o Santos... Ah, morreu também, meu respeito pelo Silvio Santos, que ele tá cada vez mais babaca. Ele é um velho gaga, mas assim, tá cada vez se mostrando pior, né? Sinceramente, é triste isso, porque eu gostava, admirava o Homem do Baú. Como entertainer. A senilidade chega pra todo mundo, né? Ah, será que eu vou ser esses velho babão que nem ele fica... Se você viveu o suficiente, sim. Uma coisa que aconteceu, o latino foi na posse do Trump. Quê? É. Isso existiu? Isso é uma notícia? Sim. Em uma ação de uma rádio, levaram o latino para a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Pra fazer o quê? Não sei. Hoje a posse é do Trump. Nossa. Promover uma ação de rádio brasileira que premiou 4 ouvintes com a promoção para comparecer a cerimônia na Casa Branca. Meu, o que tá acontecendo? E tipo, tinha 35 pessoas, sendo que 4 eram brasileiros que ganharam de uma rádio e um deles era um latino. Foi mó vazio, né? Esse ano nós tivemos a consagração de Isso Não É Um Podcast como um dos maiores veículos de comunicação áudio. A irmã do Neymar fez uma tatuagem do próprio rosto no braço. Puta, admiro o ego dela, viu? Melhor que ela, só... Aí, ó. Esse ano, mais um ano de admiração total, incondicional ao mestre Guilom. Porra, teve a mina do Paris 6 esse ano. Ah, velho. Acontecimento do ano, a mina do Paris 6. Esse aí merece um linkzinho, vai. Marca aí pra colocar o link da mina do Paris 6. Tenta ver se você acha que ela cai. É tipo, ela cai e faz. ela vai caindo no ritmo de alguma música, sei lá. Como que é aquela outra? Shooting Stars, isso aí. É. Eu caí no Paris, caí no Paris 6. Tinha que ser alguma coisa assim, né? Morreu o respeito que todos tinham por mim nesse momento. É, eu não tenho palavras. Você gosta de peru? Eu prefiro pernil. Peru é muito seco, né? Mas é que não é equivalente, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa que você chegar pra você. Você prefere o chocolate laca? Você prefere frango? Você gosta de frango? Eu não prefiro porco. É, então. Você gosta de carne de porco, né? Porco é o melhor animal. Se você tivesse um porco daqueles grandões, você mataria ele pra comer? Eventualmente, acho que sim. Nossa, como você é maldoso. Por quê? Porque coitado do porquinho. Ele é comida. É igual ter uma vaca. Ah, eu não mataria se tivesse uma vaca. Será? Ah, eu ia andar nela e ficar falando. Um boi, na real. Upa, upa, boizão. Upa, cavalinho alazão. E um boizão. Se tivesse um frango, uma galinha. Não, eu não mataria, não. Galinha é engraçado, né? Bicho idiota. Eu não mataria nenhum animal. Eu sou um vegano que come carne. Cara, eu já matei galinha. Tantã. Quando eu era criança, eu tinha 40 galinhas em casa. Nossa, Santo André é realmente uma fenda dimensional, né? A gente tinha 40 galinhas, velho. Fazendo o quê? Vivendo a vida delas, botando ovo pra gente comer. Elas abriram uma confecção, sabe? Uma pequena empresa. Basicamente, a gente pegava os ovos, comia. Ovos. Tinha tanto ovo que meu pai distribuía pra rua inteira ovo. Cara, 40 galinhas é, né? Tipo 100 ovos por dia. Quando a galinha morria, a gente comia. Mas elas morriam do quê? Causas naturais? A maioria das vezes, ou era a cachorra que ia brincar com as galinhas cavando um buraco por baixo da cerca e matava eventualmente uma galinha. Ah, é verdade, porque você tem que fazer aquela cerca que vai mais abaixo, que senão o cachorro entra, é verdade. É, o que meu pai fez, na verdade, foi passar um fio desencapado no buraco. Pra dar choque? Foi, tomou um choque e nunca mais cavou o buraco. Não. Por claro, porque morreu, né? Não, era um cachorro de 50 quilos, então aguentou tranco. Aguentava bem. É, tem uma vez que meu pai matou uma galinha com soco. Por quê? Porque a galinha picou a mão dele e quebrou um ovo. Daí ele ficou puto, porque era uma galinha choca. Bicou a mão dele quando ele foi pegar o ovo, ele tirou a mão. Ela levantou e quebrou um ovo, continuou olhando pra ele. Ele ficou puto, deu um socão na galinha e a galinha morreu. Não é engraçado, eu tô em choque com essa história. Cara, matar uma galinha, na verdade é mó fácil matar galinha. Galinhas são seres extremamente frágeis. É, lógico. Qualquer merda que você bate nela, o pescoço quebra, ela sim, morre. Sim, é igual um passarinho, você dá um peteleco e mata. Uma vez que eu matei uma galinha, meu tio pegou uma galinha lá, meu padrinho. Falou, mata ela aí, vamos fazer ela pra comer. Eu falei, beleza. Eu falei, toca. Ai, que horror, Barone. Por quê? Tadinha. É um bicho idiota. Não é idiota. Galinha é um bicho bem idiota. Ah, né? Não acho, não, eu gosto. Galo é filha da puta, aliás, eu fico alucinado. Não, galo é bruto. Portanto que tem a rinha de galo, por que é? Galo é do mal. É, esse bicho é bruto. E ele que protege. É então, eles precisam do galo, senão as galinhas sozinhas morrem. Porque o galo é bravo, as galinhas são muito estúpidas, ficam só paradas comendo milho. Ah, então, tá bom, melhor, quer vida melhor que ficar comendo milho? Disse o vegetariano, né? Quer vida melhor que comer milho? O que você levaria pra uma ilha no deserto? Milho! Eu comeria altos milho. Milho pra caralho! A gente perdeu totalmente toda a meada. Nem sei do que a gente tá falando. É que nem esse ano, né? O ano foi acabando, foi desandando. Mas engraçado você mencionar, já que a gente tá falando sobre esse ano não pareceu um ano sem foco? Você entende o que eu quero dizer? Não. Sabe aquele ano que não parece ter forma? Que, tipo assim, ele não é ruim como 2016, mas ele não é bom como, sei lá, 2010, não sei que ano que foi bom aí. Sabe, é um ano meio confuso, meio bagunçado. Eu não sei se você sou acha eu que 2016 tô. Foi um ano ruim? Acho, foi horrível. E 2015? 2015 não foi tão ruim quanto 2016. 2016 foi muito ruim. E 2014? Não me recordo se foi tão bom. Não deve ter sido. Porque, não sei se eu me lembro se foi, mas não deve ter sido tão ruim, eu não tava de boa. Então se a memória é tão curta, não importa, né? Na verdade, não deveria importar o passado, que ele já passou. E nem o futuro, que ele não chegou. Porque quer viver de passado é museu, viu? Torcedor do Corinthians. Museu! Que susto, caralho. Vai. Quer viver de passado é museu. Não, vai ter que usar seu... Ho, ho, ho. O Natal chegou. Mas, Barone... Mas, Barone... Sabe o que eu... Sabe Eu queria mudar pro Natal. Que esse barulho? É um helicóptero. Olha, gente. Olha, da pena. Tá ao vivo, comandante Atino. Ah, quem morreu também foi o cara que falou que era do Datena. O cara que falou que era do Datena? Corta pra mim. Ah, é o... Ele. Meu Deus do céu. É o cara lá. É o... O Valdir Soriano. Isso. O homem do sapato. Ah, eu vou peidar. Peraí, vai se fazer peido. Peraí. Shhh, gente. Caralho, que feliz. Olha, vai ficar um fedor da porra. Oh, tira esse efeito e vamos falar de alguma coisa. Não. A gente vai deixar isso aqui. Tá fedendo mesmo. A gente precisa falar quem ganhou a promoção do Gilão. Ah, entendeu? E isso aqui é homenagem ao Thiago Lee, grande entusiasta da Ordem 77, que não recebeu os prêmios dele até hoje. É verdade. Thiago Lee, não nos odeie. Tira aí. Não. As pessoas odeiam você. Põe. Cara, põe 78. Não. É My Little Pony. Para, Barone. Esse é ruim. Esse é muito ruim. Esse dá pra entender melhor. Esse daí. Deixa esse daí pra anunciar. Esse tá bem legal. Devagar pra caralho. O quê? Você fala mó devagar com efeito, é ótimo. Deixa esse aí pra anunciar. É porque meu cérebro fica confuso, Barone. Eu fico muito confuso. Mas é verdade, eu falo brincando, mas é verdade, eu fico confuso. Esse daí é minha voz, só que com uau. Esse é muito ruim. Mas tudo bem, deixa esse daí, deixa eu anunciar. Nós tivemos algumas participações muito importantes nas nossas... Para de mexer com esse botão, seu desgraçado. Papai Noel não vai te visitar. É. Tira o efeito total. Olha lá. Esse... Ah, tudo bem. É... Esse só é pra gente que fica... Isso sai no áudio. Sai? Tá, então deixa isso. Deixa eu falar o que eu vou falar. Ei... Olha que sci-fi! Esse a gente nunca tinha usado. Parece o... Olha, eu sou um robô. Eu ainda sou um robô. Tiago é um robô bem legal. Ah, isso é legal. Esse episódio, ele é de Natal. Jingle all the way. Ou na versão nacional, Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpar com jornal. O papel tá caro pra chuchu. Então como é que eu faço pra limpar o meu jingle bell? Ó, que final ótimo. Foi música. Épico. Não, o que provavelmente foi épico nessa altura, por hashtags, foi a Comic Con. Pode ser. Então, vamos lá. A promoção do Dilon, apesar desse momento todo irritante, eu acho que a gente perdeu todos os ouvintes. Não, a galera vai ouvir isso, por pior que esteja, pra sair do tédio da ceia de Natal na casa dos parentes. Olha, agora... Do almoço de Natal. É verdade, podia... Dia 25. É verdade. Que horas são? Deixa eu ver. Isso 9 aqui, horas. Isso aqui vai acabar e eles vão falar, puta merda, pena que não tem mais meia hora pra fingir que eu tô escutando alguma coisa, ninguém enche o meu saco. É verdade. Se você tiver ouvido no Natal, deixa um comentário. Não. Não, deixa. Tá. Eu tô com... Falando em comentário. Fala. Ah, é. Então. A promoção de Dilão consistia em o melhor comentário, a partir de mais ou menos julho a gente começou essa promoção. É, foi bastante quase tempo. Meio ano aí. É, nós vamos ter uma outra promoção pro ano que vem. Aí vai, quero só ver se vocês vão participar, porque... E nós tivemos o vencedor que foi... Jaime Palillo, que precisa se identificar e mandar um e-mail, porque a gente até tem... Tem um e-mail, mas a gente quer que você se identifique, porque senão você vai ficar sem. Tem um e-mail dele aqui, se a gente receber um e-mail do mesmo endereço, a gente sabe que é ele. Já sabe que é ele. Se identifique, dê seu endereço, fale tudo que você vai receber, todos os produtos já lançados por Fernando Barone e Thiago Pesanetic. E Jequiti. Você tem alguma coisa de Jequiti pra enviar junto? Não. Vou me... Ó, vai ter um item... diferente, vai ter tipo um sabonete, vai ter alguma coisa, não usado, né, de compra. A gente pega um teco do reparte da Panini e joga lá. Não, a gente falou, vai mandar tipo uma edição 13 de alguma coisa, né. Então, e o comentário dele foi muito bacana, porque em dado episódio, deve ter sido mais ou menos em agosto, setembro. Foi no episódio 38, Tristeza. Foi não da Tristeza, não foi não. Foi em setembro. Mas não foi no da Tristeza que rolou o Lollapalooza que a gente fez lá? Sim. Foi no da Tristeza? Não foi, Fernando Baroni. Foi no episódio... Não, foi no anterior. Foi Vamos Falar Sobre Sci-Fi? Não. Que rolou... Foi dia 14 de setembro. 14 de setembro. Em 14 de setembro, Jaime Palelo se superou, porque ele fez o line-up do Lollapalooza que nós fizemos. Ele fez o cartaz do Lollapalooza com o line-up. Que você, se você puder ler para nós, que eu não me lembro direito. A espera acabou. Saiu o line-up 2000 e ele fez o 8. Blitz. É. Vini. Nossa, animal já. Nenhum de Nós. Tiazinha. Bochecha. Ivan Lins. Roupa Nova. Tiro Lipa Júnior. Nossa, é mesmo. Jonathan da Nova Geração. João Penca e seus miquinhos amestrados. Falcão, com participação de Falcão. Ah, sim, é. O do futsal. Na verdade, era o Falcão com o Falcão do Rapa. Que virou do futsal. E o Jaime Palillo colocou o do futsal também. Ele melhorou, ele levou a nossa piada. Bochecha de novo. Claro. DJ Marco Marques. É, o Marco Marques. E o DJ André Marques. Ah, tinha ele, né? Verdade. Molejão. Molejo. E... Dia só de Furacão 2000. Cara, eu lembro desse dia, a gente tava... Nossa, melhor line-up, você não iria nisso? E tem uma foto do Lulu Santos também. Ah, não, Lulu Santos, o astro maior ao lado do homem, o mito. Felipe Dylan. Que é Dylan. Felipe Dylan, esse que nós não conseguimos esse ano a presença dele aqui. Porque esses são 2018... Fodos, porque eles nem estão no line-up, só estão a cara deles ali, você é obrigado a saber quem é. Não, é, exato, você não precisa colocar o nome deles, eles são maiores que qualquer coisa, não existe como nomear. Mas assim... 2018 é o ano que nós conseguiremos atingir. Então imagina que teria um show de você imitando Chorão. Nossa, faria um show inteiro, de 2 horas de duração, cantando todas as músicas de sucesso de Chorão. Pra dar dor de barriga em todo mundo. É. O 2018 é o ano que nós conseguiremos atingir o máximo. Ah, Jaime Palelo, mande o seu contato com o endereço, as coisas direitinho que nós vamos enviar pra você tudo. Tomara que você esteja de São Paulo. Nossa, eu tô torcendo muito que pra você seja no mínimo do estado de São Paulo. Olha, que eu tô com muito medo. Mas tudo bem que nós vamos dividir, tá ok. Vamos? Vamos. Mas assim, vai ganhar. Escape, HQ, Despacho, 11 Reis, Rei Amarelo, Demônios da Goetia. Chululu. Cthulhu não, não tô. Não? Não. Space Opera. Space Opera. Fome dos Mortos, Gibiconte com 1 e 2. Insano. Insano. Você tem o Gibiconte com 1 e 2 ainda pra isso? Tenho. Que mais tem? Tem Escape 3... Escape 3 também você tá, é verdade. Escape 4. Vê se arranja umas med lá que eu... Não joga no meio. Vamos fazer um pacotão da alegria. Tem lá na Panini, mas... Ah, deve ter. Boa, fechou. Jaime Palelo vai ter um Natal feliz. Porque, olha, gente, como vocês foram burros. O cara ganhou, tipo assim, pensa em valores. Se eu tivesse, eu dava os livros de Ghostwriter, que eu não posso falar quais são. Ah, não, vai que ele... Só ele ia saber. Mas você confia em Jaime Palelo? Ele não me parece uma pessoa confiável. Jaime Palelo, que relevância ter Jaime Palelo na internet... Pra chegar, editora. Louco. O cara participou de uma promoção do Isso Não É Um Podcast e ganhou. É verdade. Esse é o ápice da participação internética dele. Ô, Jaime Palelo, inclusive você para de comentar. Acho que você nem vai mandar o e-mail porque você desistiu da gente, né? Ótimo, a gente não precisa gastar dinheiro com frete. Promoção boa é de ouvinte que morreu. É que assim, ó. Se até a gente voltar do recesso em janeiro... Não, é sim. Vamos botar um prazo. A gente pega um segundo... Até o dia que a gente foi gravar. Não tem prazo. Se você quiser mesmo, velho, corre. Não é corre. Você corre. Tem até janeiro pra mandar. Corre. Tá, corre. Isso é dia 14 de dezembro. Não é muito tempo. É. E assim, se você quiser nos encontrar... O Jaime Palelo tem que mandar pro e-mail, que é nãomandeum@gmail.com. Aham. Todo ouvinte que quiser mandar um e-mail, pode mandar, a gente vai ler no ar. Pode. Ano que vem. A gente vai ficar acumulando e tudo bem. Já fico comunicado que Isso Não É Um Canal voltará em janeiro maior, melhor e sem cortes. Honestamente, a gente tá melhor. Se apropriando de South Park. Mas convenhamos, a gente tá melhor. É discutível, vamos ver como é que fica o vídeo. Eu tô mais tatuado, pelo menos. Vamos ver como ficam os vídeos. É, vamos lá. Podcast, o canal voltará em janeiro junto com o podcast. O canal voltará antes do podcast, inclusive. É. Você tá botando muita fé nos editores. Agora temos dois, olha temos só. Temos dois. Não, a gente profissionalizou total. Que só falta ganhar dinheiro. Isso não é uma empresa. E pagar as e pessoas. E pagar as pessoas. Não, mas o pagamento ali é tranquilo. É, vamos lá, o que mais... É tranquilo, a gente só não paga, tá tudo certo. A gente só não paga que tá tudo bem. Que mais? Que mais que rola? Que mais? Vamos lá, Baroni. Facebook, Twitter. Isso não é uma página. No Twitter não é um perfil. Instagram. E o Instagram é não é um Insta. Tem o arroba tpzanetic, arroba fbaroni no Instagram. No Twitter é arroba tpzanetic, que é igual ao do Instagram, porque eu sou esperto, tenho igual nos dois. E o Baroni é arroba baroni só. É, porque não tem a competição com vários, sei lá... eslavos zanetiques, né, pra você nas redes sociais. Sim. E muito menos existem bares chamados Zoom, que são os Bar Ones. É. E nem um chocolate da Nestlé na África do Sul com esse nome, né? Então fica fácil. Quando você for pra África do Sul, né? Que você vai? Você vai querer conhecer a cidade do Cabo, Pretória. Eu gostaria de ir pra Joanesburgo. Joanesburgo. Um dia. Legal, bacana. Não tá no meu top 5 de destinos, mas olha, um o Rand vale bem. Tipo, o real vale bem o Rand, hein? Dinheiro que rende. Dinheiro que rende. Ah! Ó, mas assim, vamos lá. Recadinho de final do ano. Vamos agradecer. Agradeço de coração vocês, ouvintes. Vocês são muito legais. Obrigado por continuarem com a gente nessa jornada. Não desistir da gente. A todos os apoiadores do Apoia-se, muito obrigado. Vocês mantêm a gente no ar. Essa é uma coisa sincera. Vocês mantêm a gente no ar mesmo. É, isso está sendo tá mega caro, sincero o que eu tô falando. É, porque vocês ajudam a gente a manter servidor, essas coisas todas, que são custos em tempos muito difíceis. Que coisa, eu paguei uma vez, o Arani pagou outra, a gente tudo sem grana. O Range vale tá mais valorizado que o peso, viu? É mesmo? É, tá 1 para 4. 1 para 4, é, bom. O peso tá 1 para 5. Então, mas agradeço vocês imensamente, tô sendo sincero, tô falando a verdade, vocês apoiaram a gente esse ano todo, vale a pena fazer isso porque vocês se mantêm presentes. Poucos são os que se mantêm presentes. Fernando Baroni, ó. Ayrton Marinho, um bom Natal para você. Nós, Alessio, Luciana Teixeira, a Mabê, a Thaís. Quem mais que é apoiador? Jaime Palilo, acho que é apoiador, não sei o quê. A Luciana, não a Teixeira, a Fracheta. É, quem mais? É, o Márcio vale. Melo. Como... O quê? A Luciana que vale. Oh, coitada. Não, a Luciana Teixeira é um amorzinho de pessoa. Pra você, ela não vale tanto porque, né, não é sua esposa. Márcio Melo, queridão também. Márcio Melo, esse. Que bom, Márcio Melo. Márcio Melo, que vocês deveriam comprar o quadrinho dele. Como é que chama? Tem Brincando que com as palavras. Quem mais que tem? Vem aí. Minha irmã. Camila Baroni. Jéssica Reinaldo. Luiz Carlos que não Irber nos ouve, Júnior. Quem? Luiz Carlos Irber Júnior. Sim. Maria Vidotti, Maria Isabel. Ah, Maria Isabel também, a querida leitora minha também. Rafael Fulanetti, eterno estagiário. Fulanetti nos apoia? O Fulanetti, ele é tão estagiário que ele apoia com um real e no primeiro mês foi cobrar, o cartão dele voltou. Eu recebo uns avisos quando não rola. Você sabe que eu gosto? Fulanetti, sempre que eu falo, ele não ouve, ele sempre comenta lá. Eu ouvi, sim. Acho que é tipo umas 8 vezes já aconteceu isso. Mas ele assim. Comenta, ele vai no comentário, sei lá, do Facebook. Assim, é, certo, exato, né? Exato. Mas assim, gente, vocês todos que ouvem, não sabemos o nome de todo mundo, que nós temos uma base de ouvintes muito grande, é que esses são os mais participativos e os que pagam. Os que dão dinheiro pra gente pra receber, gente. Ah, isso não é uma newsletter. Dona Jane, pô, Janaína Bianchi. Tava aqui. Eu achei que você tinha falado. Eu não falei o nome dela. E aí eu deixei. É outra querida também. Falei, verdade. Né? Deixa eu ir pro final, pô. Puta, é mesmo. É por último, mas não menos importante, ok? É que eu jurava que você já tinha falado, eu passei direto no Apoia-se aqui. Ah, tá, tudo bem. Não, mas assim, mas de qualquer forma, a gente agradece a todos vocês. E ano que vem a gente promete voltar pior do que a gente já é. É, pior, menor e com muitos cortes. Não, nós vamos ter algum corte, a gente não tem corte algum no nosso... Fazer uma promessa decente aqui, a gente vai ter pauta pelo menos em janeiro inteiro. A gente vai realmente ter temas e falar deles. Não, não, assim, agora esse final de ano foi descambado pra caralho. Não, não é descambado. Eu acho que, tipo assim, rolou muito, tipo, chegou um momento que você tava meio desmotivado por cansaço, alguma coisa, daí depois passou pra mim, então, tipo assim, a gente não conseguia manter muito a bola girando. A gravar no dia anterior a publicar pra mim é sempre um inferno. É, exato. Não, a gente... Você imagina pra cacete. É que, assim, agora digamos que as nossas rotinas se acertaram, a gente tá mais tranquilo. Então, tipo, nós vamos gravar com antecedência pra deixar prontinho, bonitinho. Se a gente tirar um recesso e não gravar com antecedência, você vai tomar no cu também. Não, né? É verdade, concordo. A gente tem que devolver dinheiro pros outros. Não, isso é verdade. Mas é isso aí, gente. Então, ano que vem, a gente espera que vocês sejam mais participativos na nossa promoção, porque vocês foram muito burros, que é uma puta grana que vai ganhar o Jaime Palillo. É o equivalente a, sei lá, mano, R$150 de quadrinho, assim, fácil. Mais, muito mais. Mais, né? Cara, só o Goetia e Rei Amarelo dá R$100 os dois. Mas não. Conta aí 30 e pouco. 50 pau, cara, não? É, o preço de capa. 40 pau é meu livro. 11 reis é R$40 o preço de capa. Tudo bem que você acha mais barato na Amazon, nos lugares aí, o na própria. Conta é o preço de capa. Então, é 40 pau. Mas. Ah, só despacho, são 100 páginas. R$30 o preço de 30 capa. R$30. É barato. É você barato. Que não ganha promoção, vai lá e compra. Vai lá. Então é isso. Então, pensem. Invente, tente. Eu tô falando que você ganhasse alguma coisa. Faça 2018 diferente. E ó. Bom Natal aí pra vocês. 2018, não... Copa na Rússia, vamos lá, vamos Brasil. Vai, uma Brasil. Epita, é isso? É, Brasil foi Hexa já? Não sei. Vai, seleção. Uma mais um troféu inútil pra todo mundo esquecer. Eu quero que ver rolando. O Dunga levantando aquela taça. O Dunga, Cafu. O Dunga não é... Eu quero o Dunga, Cafu, Veloso, Tafarel, Tonhão. Jogadores de 90. O Tite é técnico da seleção brasileira. Tite, então Tite. Tite Miller. Nossa, vai se fuder, Thiago. Ela é técnica. Nossa, Thiago. Não, Thiago. E pra esse ano? Sabe quem é técnico agora? O Zidane. Zidane é técnico, acho que do Real Madrid. Zinedine Zidane. Do Barcelona. O cabeçudo, praticamente um paxelafossauro. Ele deve falar isso pra galera. Tipo, mano, se não der certo, dá uma cabeçada. Oi, é mesmo. Se tudo der errado, cabeceia pro gol. Não é? Mas aí, gente. Já chegou o ano novo. Natal ficou pra trás. Nessa noite começa um ano mais. João Pedro Ramos também. Não nos apoia, mas um presente muito participativo, nosso ouvinte. Eu tava cantando a música do Chaves. Você nunca ouviu essa música do Chaves? Um ano mais, um ano mais, que todos tenham amor e paz. Que Deus ilumine todos vocês nesta virada todos de você. Ano. E você sabe que eu você. Falo que Deus ilumine vocês, mas eu acredito em Deus, então eu quero que vocês tudo se foda. O diabo chegou! Não sei apertar você, boca. Você e todos você tenha um bom ano novo. Natal, se quiser também. Ó, fica a promessa. Tá se eu morrer esse ano, até 31 de dezembro, você põe no ar e você faz uma introdução falando: pô, o Thiago gravou aqui comigo e tal. Foi o último registro em áudio que foi feito com ele e tal. Você faz isso aí? Não, mas eu faço uma compilação das suas imitações do Chorão e coloco no final. Duvido que você faz. Nossa, porque eu vou morrer, você vai ficar abalado? Não. Você não ia ficar um pouco triste? Não. Se eu morrer, será que o Vitinho sente minha falta? Não mesmo. Se você morrer, acho que ele não sente, não. Né? Eu tô rindo da sua cara, rindo do Vitinho, não sentindo sua falta. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Tchau, gente. Obrigado por existirem, seus lindos. Tô muito emocionado. Sério? Não, né, caralho? O ano nem acabou, de verdade. Tá, o pior tá por vir. Que é o Natal. Ser. Não, pra mim vai ser bom. Ah, eu tô com tensão pré-menstrual aqui. No ombro. Eu tô...